Portal do Arrocha. E aí, filhas? E com a risada, o pretinho de Kevin. Bota logo, vai. A vaquejada começou e o paredão tocando. A fina chão tudo olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo na boca. O vaqueiro capa louca, mas que olhei quem vai pegar. Dona é grande, não importa, a gente chama pra ganhar. Puxa o rabo, não entrada, adivinha quem ganhou. Tu novinha, me escuta, só logo nessa emprestada. Conta aqui no meu cavalo, vamos ali fazer amor. Senta logo, vai, senta logo, vai. Vai ficando, rebolando no galope do papai. Senta logo, vai, senta logo, vai. Vai ficando, rebolando no galope do papai. Senta logo, vai, senta logo, vai. Vai ficando, rebolando no galope do papai. Senta logo, vai, senta logo, vai. Vai ficando, rebolando no galope do papai. Vai, vai da frente, vem quicando aqui, vai, vai. Senta logo, vai, senta logo, vai. Vem quicando e rebolando no galope do papai. Senta logo, vai, senta logo, vai. Tá quicando e rebolando no galope do papai. Senta logo, vai, senta logo, vai. Tá quicando e rebolando no galope do papai. Viu?